como valeu, né? Aí, ao fundo, o álbum intitulado Kinshasa 1-2. E como foi previsto terça-feira passada, quando nós estávamos informando sobre essa mudança de roupa do Ronca Ronca, nós levantamos a possibilidade, as possibilidades do programa de hoje ser ao vivo em São Paulo, ser ao vivo no Rio de Janeiro ou ser gravado. E nós acabamos ficando com a terceira opção. O programa de hoje é gravado exatamente por conta dessas novas conexões técnicas e tecnológicas que a Rádio do Verão está fazendo. Então, o primeiro programa de 2012, Ronca Ronca, está devidamente gravado. Que é esse aqui que você está ouvindo. Recentemente, nossos amigos Rômulo Froes, Kiko Dinucci, Rodrigo Campos e Marcelo Cabral se juntaram as escovas de dente e fizeram um disco espetacular. Nós vamos ouvir uma das músicas desse álbum intitulado Passo Torto. Segura. Vila Guilherme até o Imirim é um, dois. O Vila Sabrina 11, 5, 6 faz a vez. Vamos no sossego sem contradição, meu amor. Vou te apresentar um mano amigo meu, sangue bom. Vem cá, não teima, já deu. Lá vem o bumba da mão, me beija. Deixa que me acerto com o cobrador, meu papel. Se tiver lugar no fim do corredor, entendeu? Da Vila Guilherme até o Imirim, nunca dói. Vou te apresentar um grande amigo meu, quase mãe. Deita, vacila, tão bom, balança, já deu de treta, da mão, me ama. Da Vila Guilherme até o Imirim, é um, dois, o Vila Sabrina 11, 5, 6, faz a ver. Meu amor, vou te apresentar um mano amigo meu, sangue bom. Vem cá, não teima, já deu de treta. Lá vem o bumba da mão, me beija. Deixa que eu me acerto com o cobrador, meu papel. Se tiver lugar no fim do corredor, entendeu? Da Vila Guilherme até o Imirim, nunca dói. Vou te apresentar um grande amigo meu, quase irmão. Deita, vacila, tão bom, balança. Já deu de treta, da mão, me ama. Da Vila Guilherme até o Imirim, é um, dois. O Vila Sabrina 5, 6, faz a vez. Vamos no sossego sem contradição, meu amor. Vou te apresentar o meu nome. Vacila, tão bom, balança. Ronca, ronca. Cavaleiros, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Felizmente, né? E tem tempo pra caramba também. Aí você deve estar pensando com seus botões. Caramba, chegou mais um para deitar os cabelos em cima da composição de Herbie Hancock, Cantaloupe Island. Bebendo na mesma fonte, que já foi usada trocentas vezes, transformando Cantaloupe Island nesse groove infernal. Mas não... Aí que a porquinha torce o rabo, meu amigo. Esse é o nosso conterrâneo Osmar Milito, na versão dele de Cantaloupe Island, lançada em 1971. Vou voltar a fita. 1971. Ele criou esse groove em cima dessa levada que ele construiu com o trio formado por ele, Sebastião Barros no baixo, Pascoal Meirelles na bateria, Marcos Valle no teclado, Luiz Essa arranjando cordas, Oberdan Magalhães no saxofone, Márcio Montarroz, enfim, o trio do Osmar Milito, na realidade, era uma grande orquestra que construiu essa levada espetacular de Cantaloupe Island. Esse é um disco originalmente lançado pela Som Livre, como eu disse, em 1971, intitulado E Deixa o Relógio Andar. Participação vocal do Quarteto Forma, tá bom?

Pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Que brasa, hein, meu amigo? Essa é uma das couves mais espetaculares em todos os tempos do cancioneiro popular. O Divo. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã, em roncaronca.com.br. Como informamos no início dessa primeira edição do Ronquinha em 2012, estamos gravados. Exatamente porque estamos mudando de penteado, de roupa, de meia, de cueca, sobretudo de cueca. Nova vida para o Ronca Ronca, nova vida para o seu ouvido. Então, a edição do dia 3 de janeiro, você pode colocar em todos os seus arquivos do Ronca Ronca. É gravada, uma das raríssimas edições do programa em que não estamos ao vivo. Mas terça-feira que vem, dia 10, retornaremos à bula costumeira. Procede, não? Portanto, não adianta você participar hoje do programa. Estamos gravados, mas anote o endereço para a sua mensagem, a sua crítica, a sua ideia. Você deve participar através do endereço roncaronca@grupobel.com.br. Grupo, B de bola, E, L de lua, grupobel.com.br. Por falar em grupo, vamos a um dos que mais apoiam o Ronquinha há muito tempo. A rapaziada turbinadíssima do Bibi Sucos. Vamos lá, Alcir. É hora de falar do Bibi Sucos. Há mais de 15 anos sendo mais que uma loja de sucos. Dá uma visualizada lá no site bibisucos.com.br e confira o super cardápio, a super seleção de sucos e a linha Juice Wear e muito mais. Aproveita a fome que rola nessa hora e faça o seu pedido em uma loja perto da sua casa. Bibi, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro. É não, Valadares? Ronca, ronca! Chupinho no leblon, não tá com nada não. O atleta já não Ronca, ronca. Punk is dead, punk is dead. Yes, that's right. Punk is dead, punk is dead, punk is dead. It's just another cheap product for the consumer's head. Bubblegum rock on plastic transistors. Schoolboy sedition backed by big-time promoters. CBS promoted the Clash, but not for revolution, just for cash. Punk became a fashion just like hippie used to be, and it ain't got a thing to do with you or me. Movements are systems and systems kill. Movements are expressions of the public will. Punk became a movement cause they all felt lost, but the leaders sold out and now we all pay the cost. And punk is dead, punk is dead. Yes, that's right, punk is dead. Punk is dead, punk is dead. It's just another cheap product for the consumer's head. Punk narcissism was a social napalm. Rockstar punk bands started doing real harm, preaching revolution, anarchy, and change as they sucked from the system that had given them their name. Well, I'm tired of staring through shit-stained glass. I'm tired of staring up a superstar's ass. I've got an ass and a heart and a name, and I'm just waiting for my 15 minutes fame. And me, yes, me, do I wanna burn? Is there really something that I can learn? Do I need a businessman to promote my angle? Can I resist the carrots fame and fortune dangle? I see the velvet zippies in their bondage gear, the social elite with safety pins in their ear. I watch and understand that it don't mean a thing. The scorpions attack, but the system stole the sting. And punk is dead, punk is dead. Yes, that's right, punk is dead. Punk is dead, punk is dead. It's just another cheap product for the consumer's head. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Ronca, well, ronca. You can have a cell phone, that's okay. But not me. Cause I don't. Cause I won't. Look, when I'm on the beach, I'm on the beach. No, you can't call me there. And when I'm on a walk, I'm on a walk. No, you can't call me there. And when it's breakfast time, it's breakfast time. What more can I say? I said, you can have a cell phone, that's okay. Just not me. Well, someday there might be no more payphones. Oh, what'll I do then? Well, I'll tell ya. I'll just wait till I get someplace, then I'll call you. Or I'll write you a letter. Or I'll come over to your house. Well, John Ben, suppose you're late for a show. What about that? Well, aren't you gonna call the club? No, I'll just. Not if there's no more payphones, what are you gonna do? I ain't gonna use one of those things. I'll just show up. So they'll open the doors, there won't be no sound check. I didn't like sound check anyway. I'll get there about 9 o'clock, and that's right when we're supposed to start. So just walk on and we'll play. Cause you could have a cell phone, that's okay. But not me. Yeah. O nome do senhor? Davi Oliveira Silas. Sim, tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses... de Néfto, nascido. Diz a história que eu caí do prédio, aí fui engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela do samurai Bruce Lee, foi ou aquele Highlander, colocaram ele. Eu fiquei com 2 anos naquela parafernália. E diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, como ele restituiu a vida, a Thalita, da febre... Da... Tá curado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Entendi nada, pessoal. Well, you can have a cell phone, that's okay. But not... Jonathan Richman. Alcir, a gente tem que fazer uma camiseta nesse novo período do Ronca Ronca, em frequência modulada. Praticamente não entendi nada. Alguns pedaços do pensamento desse cidadão que toda terça-feira está com a gente. Uma lenda, sem dúvida nenhuma. Né? And when it's breakfast time, what more can I say? De repente até mesmo imprimir todo esse diálogo numa camiseta. Espetáculo, né, cara? Well, someday there might be no more payphones. What'll I do then? Well, I'll tell you. I'll just wait till I get someplace, then I'll call you. Or I'll write you a letter. Or I'll come over to your house. What you up then? Já informamos algumas vezes, vamos repetir. Programa de hoje, primeiro programa de 2012, dia 3 de janeiro, está gravado. O Grupo Bel, a Rádio do Verão, acertando, azeitando ainda suas conexões tecnológicas. Terça-feira que vem, dia 10, o Ronca Ronca volta ao seu aspecto principal, ser ao vivo, conectando de forma linda e imediata a nossa audiência com o que nós mostramos aqui. Procede, não? Hoje é Natal, de estrelas no céu. Hoje é Natal, Papai Noel deixou pra você os sinos do amor. E em meio às flores, na sala, no bar, lareira e as crianças. Enfeitão o mar, tudo é lindo. É Natal, quantos risos. É Natal, muitos risos. É Natal, viver, sorrir. Noite de amor, de gente feliz. De azul, tão cheio de paz. Eu quero ter pra muito te dar. Oh, mãe querida, saiba que eu nunca te esqueci jamais. Hoje é Natal, é teu também. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Hoje é Natal. Aí ao fundo, Cassiano, em uma das principais odes a Papai Noel. Uma mega desorientação psicodélica do Cassiano contando a história do Natal dele. Um Natal muito doido, cara. Deixou pra você os sinos do e como felizmente o Natal já passou, nós podemos mostrar sem nenhum trauma nem culpa essa interpretação do Cassiano, que aliás toda a época de final de ano está no Ronca Ronca. Esse é um disco espetacular, como todos os discos do Cassiano são, né? Por exemplo, olha só o que tem aqui, ó. Mais um ano se passou. Falar seu nome, a lua e eu, caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas, mas não são as suas, eu sei, eu sei, eu sei. Faz eu lembrar você. As folhas caem mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Caem mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está. Alô, alô, rapaziada, aqui quem tá falando é o Marcos de Castro. E aí, Malval, Maurício Valadares, aí, eu também tô ligado em você, hein, rapaz. Tô aqui mais uma vez contigo no Ronca Ronca. Oh, yeah. Mais um ano se passou. E passou mesmo, né? Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. E lembrar mais uma vez que o Ronca Ronca de hoje, primeira edição de 2012, está gravado. Então você não precisa participar dessas duas horas do programa da gente. Mas o endereço para a sua comunicação durante a semana é roncaronca@grupobel.com.br. Grupo Bel, P de bola, E, L de lua, junto, grupobel.com.br. Participe. As folhas caem mortas como eu. várias vezes nós falamos da qualidade do disco mais recente da PJ Harvey. Aliás, não foi só o Ronca Ronca. Todo mundo percebeu claramente que Let England Shake é um disco incomum. Um disco espetacular, onde a PJ Harvey chegou mais uma vez a uma criação de música, a uma apresentação sonora que ela e poucos outros conseguem fazer. Um dos compactos que foi retirado desse disco, as folhas caem mortas como eu, apresenta no lado B uma música inédita que não está na versão original do Let England Shake, e é a Taúma que nós vamos ouvir agora. Ronca, ronca! As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Somos. Night sheep, hear my voice, yes. And follow me. Of God and thy neighbors as thyself, as thyself. Oh God, keep our soul in line and suffer not our feet to be moved. Yes, oh God, keep our soul in line. Suffer not our feet to be moved. Sheep's on the right and the goat is on the left, on the left. Love the words of God and thy neighbor. words of God and thy neighbors, as thyself, as thyself. Oh God, keep our soul in life, and we suffer not our feet to be moved. Yes, oh God, keep our soul in life, and we suffer not. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Vivian Jackson, uma lenda do reggae jamaicano. Fechando a primeira hora do Ronca Ronca, inaugurando 2012. Procede, ou seja? Se você saiu de trás da moita nesse exato instante, essa edição primeira do ano está gravada. Dia 10, terça-feira que vem, Ronca Ronca volta a ser ao vivo. Uma vez que nessa virada de página nós estamos ainda conectando nossas possibilidades tecnológicas. Então, terça-feira que vem, tudo como dantes, certo? Alcir, vamos subir para Bolívia então? Então aperta aí, por favor. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da vila, tô ligado. Ronca, ronca. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Tamo aqui com Maurício Valadares no Ronca, ronca. Curtindo. Curtindo é fundamental. Oh, man is so bad. Yes, man is so bad. That's why man is so. Uma das marcas mais importantes do Ronca, ronca é responder aos pedidos de nossa audiência, da ouvintada. E recentemente uma das músicas mais solicitadas, aliás, ela é solicitada sempre, mas no último mês de 2011 os pedidos realmente foram muito cascudos. Nós vamos ouvir em um compacto, edição original de compacto, desse clássico absoluto da música brasileira. Amor, daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.

Ronca, ronca. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Aí ao fundo, o White Noise. Um trio inglês criado pela Delia Derbyshire, que era sonoplasta da BBC. Ela criava os sons das novelas da BBC. E a partir dali conheceu mais dois mamelucos, dois caboclos, e fizeram o White Noise, colocou a música planetária no final dos anos 60 de cabeça para baixo. White Noise passou recentemente pelo programa solicitado pelo Luan, quando ele mandou uma mensagem pedindo: toca uma música doida. E o White Noise caiu no colo do Luan. Lembrando que essa primeira edição do Ronca Ronca em 2012 está gravada, enquanto a rádio oficial do verão azeita suas condições e conexões técnicas. Terça-feira que vem, nós estaremos ao vivo. Mas a rádio oficial do verão deve ser ouvida em frequência modulada pelos mesmos númerozinhos que você conhece tão bem, como em Belo Horizonte 94.1, Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9 e a Rádio Oficial do Verão em São Paulo 94.1. Olha que beleza, olha que prazer, cara. Ronca, ronca. Muito bem, muito bem. Fazendo os pasteizinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Ronca, ronca. On. I love my baby with red dress on. I'm gonna shake it all out now, and I'm gonna have fun. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah, one more month, too far to show. Need to get around on that go, can't go, go. Step on my blue suede shoe. Back into the family of my blue suede shoe. Back it up, down the front. When she fired my bed that night, I got a room and mean as she can be. Knock down my fancy double beat to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shaking going on. Coming on a baby, whole lot of shaking going on. We're thinking, whole lot of shaking going on. Man, shake it, baby, shake. Well, shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love the baby, I love when walk to me go. How, oh, how? Oh. Oh, yeah. Wow, oh, yeah. Ooh, baby, I love that way you walk. How, oh, how, oh, how, oh, how? Oh. How, oh, how, oh, how, oh, how? Oh. I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, oh, baby. I got a crazy. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. Wow! I love you, baby. God, that knows I do. I love you, baby. Lord, God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah, yeah. Honka, honka. Oh, do that baby and baby one more time. Yeah, baby, love. I'm going home. I'm going home. Whoa. I did my baby, I did my one more time. Yeah, yeah, could I go home? See my baby. I'm going home. See my baby, baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby! Ha ha ha! baby, love my baby so. Oh, I love my baby so. Keep my baby, I'm never gonna let her go. Cool, I'm going home. I'm going home. I'm going home. Yeah. Well, oh, my baby, I feel so good to you. Where I go? Yeah, I love you, baby. With the original song. I love you, baby. With the original song. Wow! Baby, I love you so. Oh, baby. Did I do that? Did I die? Did I never give it? I'm going home. Yeah. Ooh. Love you, baby, I love you one more time. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Get home. Get home, baby. Look out, baby, I'm coming to get you one more time. Go home. Eu tive que subir lá no alto para ver. Ronca, ronca. A verdadeira luz da humanidade. Ô, Circo, por favor, vem de novo com o Circo. Cara, muita pressão no turno, hein, meu Eu amigo. Tive que subir lá no alto. Para ver! Ronca, ronca. A verdadeira luz da humanidade. Espetáculo. Mais um pedido de nossa audiência, da ouvintada, respondido no primeiro Ronca Ronca de 2012. Ten Years After, mega espetacular banda inglesa, com seu clássico gravado ao vivo em Woodstock, Going Home. E o interessante é que o Woodstock Festival trouxe fama e fortuna a muitos artistas. Não especificamente o festival em si, mas seus produtinhos, seus periféricos, o disco e sobretudo o filme, que mostrou a imagem. Não tinha internet nessa época. A gente tá falando do início dos anos 70. Twitter, internet não tinha. As pessoas tinham o disco, que deve ter saído no início dos anos 70, em 1970, e que as pessoas ficavam viajando, delirando. Rapaz, ainda mais no Brasil, né? Tem Linhas d'Água, que loucura que esses caras estão fazendo, espetáculo. E aí o filme chegou e mostrou o Linhas d'Água. E tudo aquilo que você sempre imaginava e delirava foi perfeitamente preenchido, porque as imagens, sobretudo o Linhas d'Água, enfim, o Woodstock inteiro, existe hoje aí numa mega edição turbinadíssima de áudio e imagem. Esse filme mostrou, como eu disse, bandas completamente desconhecidas. O Ten Years After, por exemplo, era ali naquele final dos anos 60 no Reino Unido, uma banda espetacular, mas de terceiro nível, vamos dizer assim, porque na frente tinha a turma Cachorro Grande mesmo. E com a chegada do filme, eles deram uma subida, passaram do terceiro para o segundo, metendo a cabeça para entrar no primeiro. Alvin Lee e seus Blue Caps. Dizem os entendidos da guitarra que ele, Alvin Lee, é o cidadão mais rápido. Consegue fazer as maiores estrepulias em termos de rapidez na guitarra. Não tô sabendo, mas dizem, né? Baixo espetacular, batelita de primeiríssima, tecladista, enfim. Um espetáculo, o Ten Years After. Que passou por aqui recentemente num outro disco. Um disco de estúdio. Terça-feira passada nós mostramos um disco que foi deixado pelo Kamal Kassim, que esteve aqui com o Benegão e o Eduardo Mota do Brasil. Um disco intitulado Dream Service, que junta em 11 faixas um monte de gente bacana. Terça-feira passada nós mostramos o Ruivo, o Rodrigo Amarante, tem o Sam Sparrow, tem um monte de gente bacana aqui. E nós vamos ouvir o Tim Burgess, do Charlatans, numa música intitulada Be Together. Ronca, ronca. We don't have to go anywhere to be together. Through the dark, our souls are in time. We're bound and walk the earth together in time. The mind is there for me to swim. We know where we have been. All kids kiss, don't say never. We don't have to go anywhere to be together. We had to sever years of joy. Now stars are aligned. Difficulties melt in space and in time. The roads are there for me to walk. The words are here for me to talk. Emotions numbed, torn and tethered. We don't have to go anywhere to be together. We don't have to meus irmãos. Que riqueza musical fora do comum essa que nós possuímos, graças a Deus. Ronca, ronca. Esta é a história de Batman no espaço sideral. Atenção, please. Atenção, please. Atenção, por favor. Contagem regressiva para o lançamento do primeiro foguete à Lua. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Batman falando, mensagem recebida, dentro de um minuto aí estarei, just a moment. Voltem na próxima semana para mais uma aventura de... Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça! Ronca, ronca. So much fun. Ai, burrico. Ai, que burrinho. Ai, que burro. Que burrinho. Ai, burro. Espetáculo, meu amigo. Esse é o Sonic Youth, que, pelo andar da carrocinha, passou por cima de um palco em sua formação completa pela última vez no Brasa. Nós vamos dormir com um barulho desse, meu amigo. Isso é a banda em 1986, Bubblegum. Lembrando que essa primeira edição do programa da gente, o Ronca Ronca, em 2012, está gravada. Se você saiu de trás da moita, a informação é essa. Enquanto o Grupo Bel e a Rádio Oficial do Verão azeitam as conexões tecnológicas, o Ronca Ronca hoje está gravado. E terça-feira que vem, dia 10, voltará ao colo de sua torcida, da nossa ouvintada, como sempre tem feito nesses últimos séculos, ao vivo. Alcir, vem com essa vinheta que você acabou de mostrar aí, tão mimosa, cara. Assim, é burrico. Isso, né? Ai, que burrinho. Vem de novo, vem de novo. É burrico. Ai, que burrinho. Ai, que burrinho. Que burrinho. só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar, entendeu? É isso aí. Agora, Deus... é isso aí. O síndico sempre foi um sábio, né? Atendendo mais uma vez a pedidos de nossa audiência. Ele, Oswaldão. Oswaldo Nunes. Olha aí, tá tudo aí. Ô mulher, é samba da pesada. Segura esse samba, não deixa cair. Cadeira mulata, diz no pé, sapateia crioulo, bamboleia as cadeiras mulata, segura esse samba, não deixa cair. Crioulo, bamboleia as cadeiras mulata, diz no pé, sapateia crioulo, bamboleia as cadeiras mulata, segura esse samba, vai! Eu te disse, cara. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey, I Can Real What You Can, Eminem, Singing on Front Moments. Ronca, ronca! que negócio é esse? Eita, cara, rapaz. É remela? Ó, nós botemos o Dima aqui, tá gravado o telefone, viu? Mas, pai, você não tem uma remela nos olhos? Tá gravado o telefone aqui, nós pregamos o Dima aqui, viu? Rapaz, eu vou aí pra ver esse Dimas. Pois vem, rapaz. Oxe! Rapaz, tu não é um Paulinho remela? Se eu fosse filho de tua mãe. Remela? Ronca, ronca. Ronca, ronca. BB King é o fundo. A gente bota a tampa na primeira edição do Ronca Ronca em 2012. Edição essa que foi gravada por conta da mudança de roupa, as novas conexões de tecnologia, do estúdio, da rádio de verão, do Grupo Bell. Então, terça-feira que vem, dia 10, nós voltamos com o João Boteco ao vivo. E você pode participar a partir de agora através do endereço roncaronca@grupobel.com.br. Grupo Bel, B de bola, E, L de lua. roncaronca@grupobel.com.br. Participe durante a semana, envie seu pedido, sua crítica, enfim. A pipa sobe através da sua participação. Children, and now you wanna give them back. Yes, I can do. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje e amanhã em roncaronca.com.br. Terça-feira a gente volta. Muito obrigado, Juca. Um beijo. Bye, bye. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. A Rádio Oficial do Verão apresentou Ronca, Ronca.